Ora, bem-vindos a um novo programa das Conversas de Esquina, mais uma semana que passou e estão fridos diabos. Tirando isso, não temos bem a certeza que quando passar este programa ainda existe o euro, não o euro 2012 Polónia-Ucrânia, mas sim a moeda que é bem bonita e simpática. O Conversas de Esquina, esse sim, mantém-se em porções da Alemanha e pronto a continuar por mais, digamos, 20 anos. Isto porque nós aos 40 queremos estar reformados com as nossas moradias na Quinta do Lago, já construídas, e com lareira, atenção. Continuamos com o nosso Facebook pronto a receber fãs, é só pesquisar por Conversas de Esquina, temos e-mail, conversas.de.esquina1@gmail.com. Pior e-mail da história. Pior e-mail da história do Gmail, que serve de correio e de serviço de reclamações. Não comprámos o livro, pois o papel está caríssimo. Hoje temos o jogo do ano, a piada do ano e o palhaço do ano, ou seja, Messi versus Ronaldo, o Tiririca e Sócrates. Admito, tenho uma enorme vontade de ser processado, é verdade. Sou uma espécie de Pacheco Pereira da rádio. É vida. Bem, eu vou-me calar, isto porque os meus colegas de serviço, de programa e de noitadas, como queiram chamar, estão na sua melhor forma. Sim, Otávio, fiz uma piada sobre noite. Não, estou a brincar. Está tudo bem com vocês? Estava. Estava, não estava. Estava, não estava. É comigo que está. Está um bocado frio, não, mas de resto... Não, eu estou a brincar. Eu mal saio de casa. Eu não sei o que é que é. Não sei o que é sair à noite. Mas de resto, tudo bem com vocês? Tudo muito tranquilo? Tudo está muito... tudo bem. Gostei muito do teu intro. Deixa-me de hoje só dizer que criaste o pior e-mail de sempre. Sim. E atenção, nós no sábado andámos um bocadinho às turras para criar uma página para o programa. Porque ninguém sabia. Quer dizer, eu não sabia. O Rui é que fez. Eu não sabia. E ficou bem criada, é verdade. Temos e ficou bem criado, sim. Convido desde já toda a gente a gostar do Conversas de Esquina no Facebook. Temos cada vez mais pessoas. Pois temos 54. Estamos a tentar ter mais feedback na página. Vamos continuar a desenvolver o processo. Eu sinto a página como uma espécie de Forever Alone. Eu meto lá coisinhas e as pessoas mesmo assim não vão lá comentar. Pá, tenho pena. Somos chicos. Elas percebem que és tu a escrever e então... Temos que começar por baixo. É verdade. Este programa não é televisionado. Que pena, mas eu estou com um novo visual e eu gostava de saber o que é que vocês acham sobre este meu novo visual. Para quem não me conhece, eu era um rapaz com longos cabelos, uma longa barba, e neste momento posso dizer que me despi, quer no cabelo, quer na barba. Ou seja, estou completamente quase careca nos dois sítios. Lavadinho é o termo. Vocês acham que eu fico bem? Acham que poderemos fazer uma festa Conversas de Esquina em que eu poderei... Digamos que ficares, o amor da minha vida. Ficares pior era um bocado complicado. Por isso é que nós vamos falar do Tiririca. Pior que está, não fica. Exatamente. Pior que está, não fica. Mas estou bem, não estou? Estás menos mal, Ruba. Sabes que estar bem é um conceito um bocado... É muito pós-moderno, não é? Sim. Tá bom. Vou lá porrada acontecer daqui. Depois falei de noite, quando não era para falar. Mas vamos falar sobre a noite de amanhã. Pois é. Porquê? Porque amanhã... Amanhã? É um dois? Jogo... Hoje? Amanhã? Daqui a bocado? Não. Gravado em direto. Isto é gravado em direto. Gravado em direto, exatamente. Olha, o euro acabou, a Merkel já disse. Não, é mentira. O primeiro tema de hoje é o futebol. Estavam à espera de quê? Nós somos completamente doidos por aquela coisinha redonda que rola sobre o relvado. Epá, a dizer que a bola do Euro de 2012 é muito bonita. Barcelona versus Real Madrid, Messi versus Ronaldo, o jogo mais esperado do ano. Real com 6 pontos de avanço sobre o tiki-taka catalã. Muitos o afirmam que este vai ser o ano Real. Real é a melhor forma, Barcelona refém do seu próprio jogo. Mourinho em busca de mais um feito triunfal. Prognósticos para o jogo, melhor em campo, batalha campal entre Guardiola e José Mourinho. Conversas de Esquina, abre a sua barraquinha de apostas. E atenção, não são 6 pontos, eu enganei-me a fazer isto. Exatamente, são 3 pontos com um jogo a menos para o Real Madrid, porque o Barcelona já fez o jogo da 17ª jornada, se não estou a porque vai jogar o Mundial de Clubes. Exatamente. Mesmo assim, na prática, o Real Madrid ganhou o jogo. São 6, siga. Esperemos. Não, mas agora, o jogo é hoje, às 20, não é? Daqui a 2 horinhas. Vai ser no Santiago Bernabéu. E pergunta para começar. Real Madrid já faz frente a este Barcelona? Faz, sem dúvida, porque... Já no ano passado eu achava que o Real Madrid era uma equipa que podia, de facto, ombrear com o Barcelona. Não foi capaz em todos os momentos. Foi na Taça do Rei. Não foi no campeonato, nomeadamente no 5-0. E na Liga dos Campeões, com ou sem erros de arbitragem, isso agora é discutível. A verdade é que o Barcelona acabou por chegar à final e ganhar a Liga dos Campeões. Neste momento, o Real Madrid é uma equipa mais madura. O Real Madrid é uma equipa com uma dinâmica diferente. Nota-se que o Real é uma equipa que assume mais facilmente o jogo, é uma equipa que marca mais golos, é uma equipa que tem mais posse de bola, é uma equipa mais madura até. Digamos que o processo de construção da equipa está mais solidificado. Vemos que o Real Madrid sofre menos golos, a defesa está mais coesa, o meio-campo tem mais capacidade de fazer jogar e de gerir os tempos de jogo. E nota-se que há novamente um certo elan e por exemplo, o Benzema e o Higuaín estão a marcar golos e estão sobretudo mais confiantes. E nota-se isso na produtividade final do Real Madrid. O Barcelona, apesar de não estar a atravessar a melhor fase, continua a ser o Barcelona. Isto é, continua a ter Xavi, continua a ter Iniesta, continua a ter sobretudo Messi, continua a ter aquela filosofia de jogo que é impossível não admirar. E continua a ter Guardiola, que tem também lançado muitos jovens na equipa, em uma série de jogos, continua a dar privilégio aos canteranos. Veja-se o Thiago Alcântara, veja-se o Cuenca, veja-se o Rafinha, e todos esses miúdos que ainda agora deram 4-0 ao Bate Borisov. E o Barcelona continua a ser, na minha opinião, a melhor equipa do mundo, pese embora esteja a 3 pontos do Real Madrid e com mais um jogo disputado. Acredito que se o Real Madrid vencer o jogo, dá um passo muito importante rumo ao título. Se o Barcelona vencer, relança completamente o campeonato. Se tivermos empate, Mourinho, quanto a mim, continua a ser o favorito ao cetro espanhol. Guardiola não deita a toalha ao chão, obviamente, se perder o jogo, mas creio que será muito difícil o Barcelona inverter o rumo da situação, tendo em conta que Mourinho pode ficar com 9 pontos de avanço sobre o Barcelona. Isto para dizer ainda também que vai ser interessante assistir ao duelo Messi-Ronaldo. Acredito que desta vez Ronaldo possa levar a melhor, mas tenho sempre sérias dúvidas porque nos momentos decisivos Messi acaba por aparecer. E mesmo que o Barça não ganhe, o Messi consegue sempre fazer uma jogada fabulosa, consegue sempre ser fantástico. És fã de Messi ou fã de Ronaldo? Ou melhor, fã dos dois? Não sou fã de nenhum. Mas... se tivesses que escolher apenas um para a tua equipa, quem é que escolhias? Messi ou Ronaldo? É uma pergunta difícil. Provavelmente o Messi. Provavelmente o Messi. Rui, antes de passar para ti, tenho aqui os convocados do Real Madrid. Mas desculpa-me só interromper. Sim. Se tivesse que escolher um, não escolheria nem Messi nem Ronaldo, escolheria Mourinho. Bem dito, bem dito. Muito bom. Gostas mais do Mourinho do que propriamente do Guardiola, achas? Sim, sim, sim, sim, sem dúvida. Aliás, eu assumo isto. A equipa pela qual eu torço tradicionalmente em Espanha é o Barcelona, mas gosto mais do Mourinho do que do Barcelona. Portanto, confere, é igual aqui. Tenho aqui... eu já torci pelo Inter. O Inter é a pior equipa do mundo. Exatamente. Não suporto o Inter de Milão e torci pelo Inter de Milão ao longo da Liga dos Campeões e do Campeonato Italiano. Mesmo contra a minha vecchia senhora. Convocados, quantos? Foram convocados 23 jogadores. Um deles guarda-redes do Castilha. O Adán e o Mejía, não é? Não, Adán, Casillas e Jesus. Jesus? Jesus. Ricardo Carvalho não foi convocado novamente. Vai jogar o Sérgio Ramos no eixo. Vai jogar Sérgio Ramos. E Arbeló à direita. Arbeló à direita. Não. Acredito que vai ser o Contra? Laço à direita. Tenho quase a certeza. Ele não mete Laço à direita num jogo destes. Mete. Porque o Contra não deve jogar no meio. O Contra vai jogar no meio, sim. Lá de Xabi Alonso. Que recuperou e foi convocado. Mourinho, entretanto, já disse que será Cristiano Ronaldo, Di Maria e um ponta de lança. Higuaín, obviamente. E Ozil? Sim, Ozil, obviamente. Obviamente. Quem é que está melhor? Higuaín ou Benzema para este jogo? Quem é melhor para este jogo? Talvez Higuaín? É assim, nenhum dos dois é mau jogador, nenhum dos dois é fora de série. Eu continuo a preferir Higuaín. E o Barcelona? Messi, Villa e Pedro, na frente de ataque? Sabes que o Barcelona... Não garanto. Acho que o Barcelona vai jogar com 4 médias. Eu não garanto Villa, exatamente. Eu não garanto o Pedro. Xavi, Iniesta, eu não garanto nenhum, nem Villa nem Pedro, porque agora o Villa também não está no. Eu acho que o meio-campo muito provavelmente vai ser Xavi, Iniesta, Busquets e o... Fabregas. E o Fabregas e na frente, muito provavelmente, Messi e Villa. Ok. Então, e com o Fabregas a ser o médio que joga mais adiantado. Tem atrás, joga o quê? Mascherano, Puyol e Abidal jogam 4. Não. Sim, jogam 4, joga o quarteto defensivo habitual, com Abidal, Puyol, Piqué e Dani Alves. É o mais provável, na minha opinião. Ou então pode jogar eventualmente o Adriano à esquerda. É a única... Eu gostava que jogasse o Mascherano para levar amarelo aos 10 minutos. Muito honestamente, acho que o Guardiola não tem coragem de jogar com 3 defesas contra o Real Madrid. E não há hipótese de jogar do Real Madrid jogar com Xabi Alonso, Fábio Coentrão... talvez o Calejón e depois Ozil. Não, nada disso. Nada disso. Não. O Calejón não vai jogar. Vai ser suplente, pode entrar eventualmente. O Mourinho não. Vai jogar com o Mourinho vai ser fiel ao 4-3-3. Sim, exatamente. De cima do Bernabéu, sim. Rui, se bem que, ele nunca perdeu com o Barcelona em casa, diga-se. É a tua vez para fazeres aqui um prognóstico em relação ao jogo. Eu acho que o Barcelona, eu tenho 20 anos, portanto, desde que me lembro, tal como o Otávio disse, continua a ser a melhor equipa do mundo a jogar à bola. E acho que amanhã, hoje, como quiseres, vai ter outra vez, vai ter outra vez 60% de posse de bola, se for preciso, ou mais de 60%. Até porque são eles que precisam de ir atrás do jogo. A Barcelona precisa de ganhar, é verdade. É a primeira vez desde que Mourinho está em Madrid, é o Barcelona que tem que ir atrás do jogo. Pá, isso é muito perigoso, a jogar contra uma equipa como o Real, que em 3 toques marca um golo, que é só um central recupera a bola, passa ao Xabi Alonso, que faz passos de 50 ou 60 metros, e depois o Ronaldo começa a correr e nunca mais ninguém o apanha. Tu és também daquela ideia que se o Real Madrid ganha o jogo de hoje, é campeão? Se o Real Madrid ganhar o jogo da manhã, fica com... Hoje. Com 6 pontos de avanço e menos fica um jogo com disputado. 6 menos um jogo. Ou seja, pode ter 9. Se o Real Madrid chegar aos 9 pontos de avanço, o Mourinho podia jogar só com a equipa B até ao fim, que empatava os jogos todos 0-0. E pá, o que eu quero dizer é que o Mourinho não perde tantos pontos até ao fim do... Não, pode até perder, acabar o campeonato. Mas obviamente... Os 9 pontos, não perde os 9 pontos. Ah, não... Sim, exatamente. Pode perder 9 pontos. Não os perde é para o Barcelona. Estás a não perde 9 pontos para o Barcelona. Sim, mas ele não perde. Pá, ele com 9 pontos, o Mourinho, uma equipa do Mourinho é muito complicado com 9 pontos de avanço ir perder. Pá, e depois tens 9 pontos de avanço a jogar com o Ronaldo e com o Di Maria, e não é exatamente com o Nuno Valente e com o Manis. Se bem que aí também deu uma coça. O Real Madrid não está uma equipa muito mais adulta. Não se nota isso no jogo? Nota-se no processo de quer no defensivo, quer no ofensivo da equipa, quer na forma como o Real Madrid enfrenta as situações de desvantagem. Eu vi o Real Madrid o ano passado e em certas ocasiões em que o Real estava a perder o jogo, eu notava uma franca incapacidade de inverter o rumo dos acontecimentos. Neste momento, o Real é uma equipa muito capaz nesse sentido. Uma equipa muito forte do ponto de vista psicológico, uma equipa muito confiante. E não são raras as vezes em que tu vês o Real Madrid sofrer um golo. Aliás, o Real até tem uma defesa ligeiramente pior que a do Barcelona. O Barcelona tem 7 golos feridos, o Real tem 10. Mas é uma máquina ofensiva neste momento o Real Madrid. E noto que o Real é sempre capaz de dar a volta... Sofre um golo, vai à procura do resultado, consegue de facto marcar, dilata o resultado, arruma o assunto e pronto, vem à próxima jornada. Atenção que os dois nomes com mais assistências em Espanha são Di Maria e Messi. Atenção, exatamente, não quero com isto dizer que o Real Madrid vai ganhar forçosamente o jogo. O Barcelona tem uma equipa fortíssima e sabemos da capacidade do Barcelona de impor o seu futebol. Portanto, mas o jogo não se pode vai ter 60% de posse de bola outra vez. Sim, é certinho. É muito provável. É uma dúvida que eu tenho em relação ao jogo e estou bastante curioso para ver isto. O jogo não se pode perder um bocadinho na tentativa das duas equipas, tanto se estudam, tanto têm medo de assumir o jogo que se vai perder ali a meio campo. Não, o jogo da amanhã. Ou o Barcelona entra. É para o jogo de hoje. O jogo de hoje. Sim, é meio-dia. Ou o jogo vai ser muito a meio campo e o Barcelona vai ter medo de assumir o jogo porque não se quer desproteger. O Real Madrid não vai querer assumir o jogo porque vai ter medo do Barcelona. Se alguma das equipas marca no início do jogo. Vai ser um bom jogo de qualquer maneira. Não estou muito confiante que seja um grande jogo. Agora, vai ser um jogo com muita emoção, certamente. E agora, tenho a certeza, se o Barcelona marcar primeiro, vai ser muito complicado ao Real Madrid dar a volta. Tanto que até o Mourinho, segundo consta, teve a dar uma lista de... Os 10 mandamentos de Mourinho aos jogadores. E o Mourinho diz que não pode sofrer um golo no início sim, do jogo. Sim, concordo. Porque a partir do momento em que o Real Madrid sofre um golo, põe-se a jeito para... estar a ser suscetível ao jogo de Barcelona. E é muito difícil inverter aquele tiki-taka, sobretudo quando o Barcelona está na frente. É muito difícil realmente cortar linhas de passe ao Barcelona, que jogam de uma forma muito dinâmica. Tem sempre uma linha de passe aberta. Mas creio que se o Real Madrid marcar primeiro, o Barcelona vai ter que se sujeitar ao risco, vai ter que abrir muitos espaços, vai ter que subir a defesa, inclusivamente. E aí toques, o Real Madrid é uma equipa toques, muito como perigosa. Eu disse. Mete a bola lá à frente. E há ainda um fator que pode desequilibrar o jogo, que vai ser as bolas paradas. O Barcelona é uma equipa, não sendo fraca, não é propriamente o ponto forte do Barcelona, que são as bolas paradas, e o Real Madrid é uma equipa fortíssima nisso. Com Sérgio Ramos, com Pepe, com Ronaldo, com o Higuaín, com o Benzema. Ronaldo, exatamente. Ronaldo de cabeça é impressionante. Exato. Não vai ser fácil ao Barcelona segurar o Real Madrid nas bolas paradas. Piqué joga, que é provavelmente o jogador mais forte do Barcelona no jogo aéreo, mas daí, para além de Piqué, não há um jogador que seja muito forte nas bolas paradas. Puyol é um jogador razoável. O Abidal também pode fazer alguma diferença, mas depois do meio campo para a frente vemos que são todos jogadores relativamente baixos, só que são ratos, lá está, são ratos que podem sempre aproveitar uma desatençãozinha qualquer. E vai ser um jogo emotivo acima de tudo. Mas quando falas aí do tic-tac e da forma como o Barcelona joga, o Barcelona não fica muito refém daquele tipo de jogo? Ou seja, se o Real Madrid tem a capacidade de ao ter duas linhas atrás da linha da bola, ou seja, com 4 homens na defesa mais 4 homens de meio campo e um solto, Benzema e Higuaín, o Real Madrid tem a hipótese de conseguir fechar os caminhos ao Barcelona. O Barcelona, sendo refém daquele tipo de jogo, pode perder-se de tal maneira que começa a ser inconsequente. Não, o Barcelona não se perde. O Barcelona não se perde por uma razão. Aquela filosofia de jogo está tão enraizada que o Barcelona acaba sempre por encontrar um espacinho. Aliás, toda a gente sabe a receita para parar o Barcelona. Toda a gente a sabe, do ponto de vista teórico. Agora, dentro das quatro linhas, como é que se para uma equipa que tem sempre jogadores em movimento, que tem uma capacidade de circulação de bola fantástica, que tem sempre uma linha de passe, que joga futebol apoiado... Só manda gestões mesmo na última, se a bola estiver a sair. Se nós repararmos, o Barcelona não remata de longe, exatamente. Sim. O Barcelona entra com a bola na área, tem jogadores com uma capacidade de penetração fantástica. Agora, tudo pode acontecer. Pode haver... Há dias em que, pura e simplesmente, Messi e companhia não conseguem quebrar a linha defensiva dos adversários. E o Real Madrid é bom nisso. Se o Real Madrid tiver a ganhar, baixar as linhas, acredito que o Real Madrid faça um ótimo jogo e que, de facto, não dê hipótese ao Barcelona. Mas tem sério. Depois o Barcelona ataca sempre com 5 ou 6 jogadores. Tu vês que o Dani Alves é um extremo. Começa logo por aí. E quem tem a bola tem sempre... muitas linhas de passe para a frente, é impressionante. Temos jogadores a correr na área, que é aquelas diagonais do Ville e mesmo o Fábregas agora mete-se muito depois, ali também. O próprio ataque do Barcelona é um ataque que é muito móvel. Se nós repararmos, o Ville e o Messi não são dois jogadores que se dêem à marcação. O Ville é um jogador que parte, normalmente parte da esquerda para o meio, e como diria o Freitas Lobo, o Messi é o mágico vagabundo. O Messi ora parte do meio e faz movimentos diagonais para fora, ora parte da direita normalmente e que faz aquelas diagonais interiores em que pura e simplesmente leva a bola colada ao pé e é muito complicado pará-lo. Não vai ser fácil às defesas do Real Madrid encontrarem aqui um ponto de equilíbrio também para marcar Messi e Villa e depois os médios que venham no seu apoio. Eles têm o Messi muito bem protegido. O Messi não defende. O Barcelona normalmente não defende praticamente. Atrás. A questão é essa. Quanto mais bola tens, menos tens de defender. Atrás do meio campo. Mas o Messi, eles têm aquilo montado na área que o Messi não defenda. Mas aquilo está feito para o Messi ficar na bola e fazer o espaço e marcar os golos. Mas o segredo ali não é marcar o Messi em cima com os outros jogadores. Não, o segredo é que onde não existe linha de passe em duas pessoas normais, entre o Xavi e o Iniesta, existe essa linha de passe. Que eles conseguem meter lá a bola e trocar a bola com defesas pelo meio e médios e o que tu quiseres. Eles têm sempre linha de passe. Eu acho que o Messi é o melhor jogador do mundo, indiscutivelmente. O Iniesta é um jogador fantástico, mas eu continuo a dizer que se tu tirares o Xavi àquele Barcelona, tu perdes o cérebro da equipa. E acho que o Xavi é de facto um jogador fantástico e concordo inteiramente que ele tenha sido nomeado, esteja entre os três finalistas para a Bola de Ouro, porque um Barcelona sem Xavi é um Barcelona sem cérebro. 600 jogos. E o que é que o Fabregas, veio trazer de novo ao Barcelona? Veio trazer uma capacidade que nem o Iniesta nem o Xavi têm, ou seja, o Fabregas é um médio que consegue jogar mais próximo dos avançados e fazer um último passo de muita qualidade. Muita gente diz que o Fabregas veio substituir o Xavi, e eu acredito que em parte venha a fazer daqui a uns tempos, mas o Fabregas para mim é um jogador que, se repararmos, joga um pouco mais avançado que os outros dois médios, e é um jogador que tem uma capacidade até de finalização. Se nós repararmos, o Fabregas já marcou vários golos este ano, é um jogador que tem uma capacidade e um último passo, passos de ruptura, bolas nas linhas, quer para a entrada dos laterais, quer para os jogadores que caiam nas alas, que poucos médios têm no mundo. E mesmo em termos físicos é mais forte do que Iniesta e Xavi, mesmo a defender e recuperar bolas. Apesar de não ser um recuperador para a frente. Nada, sim, mas nota-se que aquela diferença física faz diferença ali no meio campo. Só dizer que Piqué e Puyol foram convocados, Mourinho recusou-se a dar conferência de imprensa antes do jogo, foi o seu adjunto, Aitor Caranca. E só últimas duas perguntinhas, Ivan duas questões. Campo, que dupla de centrais. Ponto forte e ponto fraco do Barcelona e Real e resultado para o jogo de logo. Ponto fraco do Barcelona, defesa esquerda, sem qualquer tipo de dúvida. Ok, ponto forte. E o jogo aéreo. Ponto forte do Barcelona, aquela magia que existe no futebol do Barcelona, no seu todo. Messi, Villa, Xavi, Iniesta, é a magia do Barcelona. Real. Ponto forte do Real Madrid, transições rápidas e o amadurecimento da equipa neste momento. Ponto fraco do Real Madrid, na minha opinião, lateral direita. Com o Vasco Arbeloa, certamente, tens razão. Resultado? 2-0 para o Real Madrid. Epá. Rui, ponto forte, ponto fraco do Barça, ponto forte, ponto fraco do Madrid e resultado pela noite. O ponto fraco do Barça, tal como disse o Otávio, é claramente o defesa esquerdo. Mas aquilo acaba por não se perceber. A maioria dos jogos. Portanto, perguntar-vos qual é o ponto fraco da melhor equipa do mundo, pá, é complicado. Mas tem. E há de ser o lateral esquerdo. Por aí. O ponto forte é ser a melhor equipa do mundo a jogar à bola. Acho que isso chega. O ponto fraco do Real é outra vez o lateral direito e a questão do Real, apesar de estar em primeiro, estar um bocadinho a correr contra o Barcelona ainda, porque o ano passado, a correr contra o histórico, o ano passado levou 5 e depois o Real Madrid já não ganha, perdeu. Exatamente, o Real Madrid já não ganha o Barcelona em casa há 5 anos, não me engano. Então correr contra a história. mesmo quando foi o Ronaldinho, que fez lá o jogo da vida. Ganharam 6-2, se não me engano. Sim. O ponto fraco do Real. Estão mais fortes a meio campo e consequentemente recuperam mais bolas. Pá, são muito rápidos a chegar à frente. Em muito poucos toques chegam à frente. E o Ronaldo dá um dois toques e marca um golo ou cruza uma bola para golo. Prognósticos da Gênero Real Madrid. Uma última coisinha, pá, aquele jogo do Lyon, pá, 7-1, aquilo não vai ser investigado, mas aquilo dá que pensar. Olá, Platini, estás bom? Rua com o Platini. Jorge Sousa no Ajax. É verdade, Jorge Sousa. Vai arbitrar o Marítimo Benfica, pá, estou cheio de medo. Pronto, encerramos aqui o capítulo de futebol. Vamos fechar o livro. As meninas têm sido um público fiel ao nosso programa. Sim, é verdade. Muito, muito bom. Sobretudo as meninas, é verdade. Sim. Esse riso na cara diz tudo. Sócrates, não o jogador, não o filósofo. O nosso Sócrates, mas atenção, deixar aqui uma ressalva para o Sócrates jogador. Sócrates jogador, é verdade. Cumpriu profecia. É verdade, morreram um domingo e com o Corinthians campeão. Sou suspeito para falar, Sócrates foi o meu jogador brasileiro preferido sempre. Por todas as características que ele sempre emanou fora do futebol. O meu foi Argel. Uma homenagem ao Sócrates. O doutor, o calcanhar de ouro... É de facto uma personagem que é raro encontrar no futebol, não é daqueles que diga o já dito, que chova sobre o molhado. É de facto uma pessoa que merece homenagem. Sócrates, que levou a democracia ao futebol numa altura muito, muito, muito, muito difícil. Muda lá de Sócrates agora. O nosso Sócrates veio de Paris com amor. O ex-primeiro-ministro afirmou que pagar a dívida seria uma brincadeira de criança. Já criar dívida é uma brincadeira de adulto. Ou melhor, pela ordem de ideias, deve ser. Sócrates, ou Sócrates, para os amigos, ainda diz que foi assim que estudou, o que propicia uma série de piadas como estudou para engenheiro, não? Ok. Centrando no tema, José Sócrates volta assim à ribalta com declarações proferidas numa conferência em França e lá vai preparando o caminho para as presidenciais. E aqui, nós, achamos que a dívida é uma brincadeira para crianças ou se calhar é melhor um Playmobil ou um Lego para entreter os miúditos? O que é que vocês acham? Primeiro, declarações e depois as consequências que estas declarações tiveram na opinião pública e quer na imprensa. Otávio. Antes de mais, o Sócrates, o nosso ex-primeiro-ministro, continua, de facto, a ser uma personagem que é dada às frases polémicas e pouco claras e que levantam uma série de questões éticas, morais e tudo mais. Não tenho a mínima dúvida que Sócrates foi uma das personagens ao longo da nossa democracia mais esmiuçadas, mais acossadas pelos meios de comunicação nacional, mais investigada por uma série de casos polémicos. Mas deixa-me só, antes de ir às declarações, deixa-me fazer uma súmula daquilo que é Sócrates. Sócrates tem casos como a empresa de que foi sócio com Armando Vara. Sócrates tem o caso da contratação pública da JP Sacoto, por causa de Magalhães. Sócrates tem o caso Freeport. Sócrates tem o caso Face Oculta. Sócrates tem o caso TVI PT, PT-TVI. Tem a questão dos prisioneiros de Guantánamo. Tem mais recentemente a questão da offshore que foi levantada na semana passada com a invasão ao site do... Espera-se hoje, ontem, dia 9, sexta-feira, um grande ataque. Exatamente. Entretanto, foi o Ministério da Economia também. Economia, sim. Sócrates tem também um caso de um computador de governo que apagou as referências ao próprio caso Sócrates e a questão da Universidade Independente. Sócrates já tem a questão da licenciatura, portanto... Sócrates, ao longo deste tempo todo, tem a perseguição a uma série de jornalistas e os processos que levantou. Sócrates é de facto, é uma figura que levanta uma série de suspeições. Eu não digo que Sócrates, na maior parte destes casos, nada foi provado. Agora, Sócrates é uma nebulosa. O percurso de Sócrates, ao longo dos seus anos de vida, quer pessoal, quer profissional, levanta uma série de suspeitas e gera uma série de dúvidas que nos fazem pensar, é isto que nós queremos para a nossa democracia? É este tipo de pessoas que nós queremos a comandar os destinos do país? E as declarações de Sócrates agora vêm abrir uma série de fendas, umas brechas no seio do PS, obviamente. Seguro ficou uma vez mais muito atrapalhado com... Eu adoro, eu penso que isto seja intencional, este processo do PS tentar descredibilizar ele próprio. Isto só pode ser intencional, não é possível isto... Pá, isto é demais. É o segurar para ser de jaqueta quase e a falar neste tom de voz assim. Exatamente. Monocórdico, e agora é o ex-primeiro-ministro dizer estas coisas... Eu acho que é de propósito. Não é? Ele volta a colocar o secretário-geral do PS numa situação muito desconfortável. Porque seguro já é uma pessoa que por si tem muita dificuldade em gerir a comunicação e em conseguir cativar as massas. Não é uma pessoa sequer consensual dentro do partido. E Sócrates fala em França, num congresso de ciência política, quer que seja, diz que foi uma aula informal em novembro, falar com alunos. Mas volta a abrir de facto brechas no PS. Volta a mostrar que aquela liderança do seguro é muito postiça, muito pouco coesa. E depois tem uma frase que é de facto muito... Mas é uma liderança de transição, mas sim, continua. Pronto, isso já, lá está, já não é inequívoco, não é uma coisa que se possa provar. Agora, diz que de facto pagar a dívida é uma ideia de criança. Depois vai emendar a mão, dizer que a ideia de pagar imediatamente a dívida, a totalidade da dívida e fazê-lo no próximo ano, é que é realmente uma ideia infantil. Quer dizer, nisto não podemos discordar, pagar a dívida para o ano e de forma total, ou seja, pagá-la integralmente, é de facto uma ideia de criança. Passo escolha até disso. Isso é impossível. Passo escolha até disso. Ninguém pode discordar disso. E estamos todos de acordo nesse ponto. O problema é que isso parece uma frase de recurso para vir. Exatamente, justificar agora parece justificar. E parece justificar, tendo em conta que nós sabemos da irresponsabilidade do ponto de vista orçamental e financeiro que foi o governo de José Sócrates, sobretudo este segundo, em que tínhamos ministros a dizer: não, a crise acaba para o ano. Não, esta crise é fruto apenas do cenário internacional. Posso só dar um pequeno valor. Desde que José Sócrates assumiu o cargo de primeiro-ministro entre 2004 e 2010, a dívida pública portuguesa passou dos 110 mil milhões de euros para os 170 mil milhões de euros. Ou seja, um total de 60 mil milhões de euros. Foi tudo em nome da defesa do Estado Social. Tudo a defender Portugal, atenção. Sim. E depois vem com a conversa de pagar a dívida uma brincadeira de crianças. Ah, e depois, 60 mil milhões. E depois, entretanto, Paulo Portas veio também comentar a situação, dizer que é o resultado de quem teve aquela gestão e tudo mais. E Sócrates respondeu à RTP ontem. Na quinta. Pronto, exatamente. De peito aberto e diz que se dirigiu aos que estão de boa fé e de coração limpo. Eu peço imensa desculpa. Mas ouvir Sócrates a falar de boa fé e de coração limpo é a mesma coisa que ouvir o Jesse James e o Al Capone a falar de respeito pela lei e da observância do enquadramento jurídico. É ridículo. É ridículo. Sócrates vem com aquele ar angelical, como se ninguém soubesse o que ele fez no verão passado, dizer: eu estou a falar aos que estão aqui de boa fé e de coração limpo. Meus amigos, o que é isto? Quem é que acredita nisto? Quem é que acredita que Sócrates é isto? O que eu acho, honestamente, é que Sócrates está a começar a criar o seu próprio espaço para uma futura campanha para as presidenciais. Sim. Ninguém Mário Soares admitiu, aliás, que convidou Sócrates. Tentou convencê-la a concorrer à presidência da República. Isto é uma coisa que é verdade. Quando não se tem vergonha, já dizia Miguel Sousa Tavares, quando não se tem vergonha, o resto é só uma consequência. E Sócrates não tem vergonha. E vergonha é uma coisa que Sócrates não tem. E Mário Soares, com todo o respeito pelo senhor, que tem também um papel importante na democracia portuguesa, também não a tem neste momento. E falta um bocadinho de vergonha. Mas lá está, Nietzsche dizia que os juízes morais são epidemias que pouco tempo duram. Sócrates vai voltar. Não tenho a mínima dúvida que o Sócrates vai voltar. Como dizia Santana Lopes, ele vai andar por aí. O Sócrates vai andar por aí. Não tínhamos a mínima dúvida. Faz falta Santana Lopes na nossa vida política. Mas o Sócrates vai voltar. E ao Lux e essas coisas assim. E vai concorrer contra Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais. Não creio. Marcelo Rebelo de Sousa não se vai candidatar. Sim, vai. Acho que o Marcelo já percebeu que já não sabe meter em nada disso. Ele já percebeu. Eu acho que ele é mais esperto que a maioria e não se mete nisso. Agora, as cabecinhas... Como o Otávio me disse no outro dia, numa conversa de corredor, as grandes cabecinhas não se metem no governo a menos que estejam com apetite para a destruição. Não é governo. Ou para o mau nome. Presidência da República. Mas... Também não me parece. Esta frase criou assim, uma onda de choque muito grande. O que se calhar quer dizer que as pessoas ainda... Lá está. Ainda não se esqueceram daquilo que Sócrates fez. Agora... Mas será o problema que é que as pessoas esquecer? Vão esquecer. Diocletas do Amaral vai dizer que foi José Sócrates que conduziu Portugal à tragédia. Exatamente. Tens uma série de ministros dos dois governos de Sócrates a responsabilizá-lo ou a responsabilizar aquela faixa mais entrincheirada com Sócrates, a responsabilizá-los pela situação atual do país. E queiramos ou não, não estou aqui a dizer que é Sócrates somente e o seu governo e os seus governos que hipotecam o nosso país, mas têm um peso tremendo, sobretudo tendo em conta aquilo que foi a gestão orçamental feita ao longo dos últimos anos. Tem mérito também algumas coisas. Eu ouvia falar José Sócrates, estive a ouvir a tal conferência que ele deu aos miúdos, a tal palestra, e ele falava de algumas coisas que são inegáveis. A aposta nas energias renováveis, a investigação em... a ciência e investigação, o plano tecnológico, algumas reformas na educação, concordemos ou não, houve algumas coisas que foram feitas que foram positivas, outras obviamente que não. Mas há algum mérito na governação, nestes anos de governação. Mas não nos podemos esquecer das trapaças, da falta de ética e moral, no dolo constante com que foi governado o nosso país. E as pessoas não se podem queixar, não se podem depois queixar se voltarem a compactuar com estas coisas e a ter memória curta, não é? Esperemos, eu espero bem que não, que Sócrates fique em França. Aliás, eu espero que ele tenha ido e que não volte. Mas ele vai voltar, tenho certeza. Será que é desta vez que ele se forma em filosofia? Acho que agora vai estudar ética desta vez? Vai estudar filosofia, sim. Vai dissertar sobre ética, sobre moral, sobre bons costumes? E acho que só entrou para aí em novembro. Sobre a liberdade nos meios de comunicação. Sim, sobre imprensa livre. Sobre imprensa livre, sim. José Sócrates provavelmente não, é de certeza o político metido em mais patranhas nos últimos anos. Mas vai ficar e na era primeiro-ministro. Vai ficar na história. E continua nesta cena de protagonismo e ligação um bocado escrita com os órgãos de comunicação social. É que nós já sabemos quase tudo sobre Sócrates e aquilo que ele é, mas continuamos a bater na mesma tecla, ou seja, continuamos a dar-lhe ouvidos. Uma coisa... quando falamos em políticos mentirosos e dizemos que são todos mentirosos e estão dizendo assim a coisa, pá, a verdade é que se você analisar os mandatos de José Sócrates, até aquela questão do site de José Sócrates de 2011 ter surgido antes dele se demitir. Exatamente. Foi registado em fevereiro. Poupem, ok? Muito. Ele está metido em demasiadas coisas para ser tudo mentira. Mesmo que não seja tudo verdade, são demasiadas coisas para ser tudo mentira. Acho que não há assim tantas coincidências. Não há. Em tanto sítio onde há fumo, repara. Há fogo. Tem que haver fogo. Exatamente. E das duas, uma, ou ele tem ótimos bombeiros a trabalhar para ele, ou teve ao longo dos últimos anos, ou então isto, qualquer dia, quando se descobre, a caixa de Pandora vai abrir e vão ser coisas atrás de coisas. Enfim. Não, custa-me bastante continuar a discutir aquilo que foi o passado do nosso país, passado recente. Mas o passado e custa-me, exatamente, mas custa-me estar a discutir o passado e não ter a garantia de que não poderei também aqui estar a debater o futuro. Percebes? Porque é o que eu digo, Sócrates vai voltar. Mas antes disso, nós estamos, e fazendo aqui um pequeno enquadramento com aquilo que está acontecendo neste momento na Europa, nós estamos perante... Segundo Sarkozy, nós estamos perante a última oportunidade da Europa. Ou seja, se esta cimeira não trouxer medidas concretas para a questão da dívida e para a questão económica dos países do euro, o euro e a própria União Europeia estão em risco. Não. E até agora, o que se tem visto, mas aquilo que eu tenho lido e aquilo que eu tenho ouvido, principalmente de Cameron, é que estas medidas, estes acordos não satisfazem o Reino Unido, portanto, Inglaterra, o Reino Unido está contra. Mais o Reino países, Unido também, por tradição, está com um pé dentro e um pé fora da União Europeia. Mais países se insurgiram contra. As negociações vão avançando, mas fumo branco, zero, quase. Agora, fica aqui a pergunta. Estaremos nós na iminência de acabar com o euro e a União Europeia? Ou isto é só mais um caso para dar origem a outra cimeira em janeiro, fevereiro? E até lá, será que Espanha, Itália, Bélgica não são as próximas a cair nesta crise, nesta especulação financeira? A Europa, tal como a conhecemos, vai ter que mudar. Ou seja, este modelo, ou este pretenso caminho, vai ter que ser alterado. Não sei exatamente para que moldes é que a Europa vai mudar, mas tenho a perfeita noção de que nem Merkel, nem Sarkozy, nem Cameron vão continuar a compactuar com este tombo sucessivo de cartas dentro do baralho europeu. Ou seja, cai a Grécia, caiu a Irlanda, cai Portugal, vai cair Itália, vai cair Espanha. Quer dizer, e eles andam aqui... Eu, muito honestamente, vamos pensar, se eu fosse primeiro-ministro de um desses países, eu não estaria constantemente a pedir, ou indiretamente, a sujeitar os meus cidadãos, os meus eleitores, a sacrifícios por estados que não souberam governar. É complicado. Temos que ver isto também do ponto de vista da gestão interna, da gestão política até da situação, dos países fortes, digamos, dentro da questão da União Europeia. Se o euro cai ou não, duvido, o euro não pode cair, não vai cair. Mas o modelo em que a tal Europa a duas velocidades de que se vai falando vai ser cada vez mais uma realidade. E esta história de que temos todos que remar para o mesmo lado, temos que ir ao fundo do poço, buscar aqueles que estão lá mesmo para baixo, vai, muito provavelmente, vai acabar. Essa conversa dá-nos jeito porque somos nós que estamos Exato. No fundo. Exatamente. Eu, se fosse alemão, ou se fosse francês ou inglês, se calhar tinha uma opinião que ia de encontro às de Sarkozy ou às de Merkel, de certa maneira. Mas aqui a Europa não perde... E é tal questão que se tem falado porque muito. Porque o euro querer é um desastre. Por questões. Então, para nós. Merkel e Sarkozy estão preocupados com a banca dos seus países. E a verdade é esta. É tal questão. Os interesses pessoais aos poucos e poucos não estão a matar a Europa e não nos dão um sinal claro para avançarmos com a federalização? Não, eu não lhe chamaria interesses pessoais, chamaria-lhe interesses nacionais, interesses nacionais. E que me parecem bastante... Mas que aos poucos estão a matar a Europa. Epá, aquilo que está a acontecer é a morte lenta da Europa. Senão... Pois estão, mas é complicado tu seres um motor económico e um grande país e teres pá, 20 países a puxarem-te as calças para baixo, percebes? É muito complicado. Mas em 2000, todos nós tivemos que puxar a Alemanha e a França que tinham déficit excessivo. Lá está, o conceito de solidariedade, o conceito... Não existe solidariedade na Europa, não existe. Daí se falar na tal união, na tal união na fiscal, na questão da união política e no tal avanço para um modelo mais, para um modelo federalista, digamos. Sim. Eu sou extremamente cético em relação a isso, mas não sei, vamos ver. Gostava, estou curioso por saber os resultados desta cimeira. Vou assistir com alguma curiosidade às intervenções de Merkel, Sarkozy, dos próprios... chefes de Estado e de Governo dos restantes países, mas não creio que daqui vá emanar uma decisão que seja definitiva. Nem parece que vá haver o tal tratado daqui a 6 meses ou 2 dias. Sim, o tratado ou que foi proposto. À tarde. Mas o euro não foi um erro de casting? Não. Não foi? 100 euros estaríamos bem pior, seguramente. Também não parece que tenha sido um erro de casting. Mas quando se avançou para o euro, não ficou contemplada a questão da união fiscal, da união monetária, da união monetária, união fiscal. Não foi aí que o euro, logo do princípio, começou a desabar. Porque, é assim, nós, como países da União Europeia, temos uma mesma moeda, pá, muito bem, tudo muito certo. Mas depois não harmonizamos aqui nada. Ou seja, se tinha que haver uma forma de estarmos no euro, mas também estarmos fiscalmente e economicamente ligados. Epá, e não estamos. É muito complicado atingir este tal grau de concertação, porque isso depois vai implicar, não digo perda de soberania, mas... Soberania já não a temos. Mas já não a temos. Mas percebes, ou não temos em áreas importantíssimas. Uma espécie de identidade. E tu vives num continente que há... Vai fazer agora 100 anos de aqui há uns anos, pá, que esteve em guerras que atentaram claramente contra a soberania de todos os povos e contra os interesses nacionais e etc. E tens Espanha e Portugal que tiveram regimes fascistas e que levam muito a peito a questão do que é nosso e do que é nacional e do que é ser patriótico e ter soberania, etc. E acho que é muito complicado os países darem-se assim de peito aberto, por mais que digam que se dão. Não se estão de peito aberto a tal concertação económica, e acho que é isso que estamos a ver agora. E acho que no próximo ano também não vais atingir. E acho que por ano vamos estar outra vez a dizer que 2014 ou 2013 vai ser um ano de recessão e que em 2014 é que vamos recuperar. Sim, em 2014 é um ano de recessão e que em 2015 é que vamos recuperar. Absolutamente. Isto é a lógica mais elementar da economia. Quanto mais austeridade for aplicada, a economia cresce. Ainda agora chegámos a esta conclusão que se calhar não seria tão necessária tanta austeridade. Quanto mais austeridade for aplicada, eu não ponho em causa que alguma seja necessária, que muitas das medidas não sejam necessárias, nós vamos andar embrulhados em recessão atrás de recessão durante uma série, e não me venham dizer que isto é uma questão de curto, médio prazo, porque devido a déficits estruturais que nós temos, quer de produtividade, quer de organização de trabalho, quer de formação de patrões, quer de capacidade laboral, questões burocráticas também, nós vamos andar constantemente, não digo na cauda da Europa, mas de forma mais lenta que os outros, e vamos andar de recessão em recessão, não tenho a mínima dúvida. Ou a crescer... 0,5, 0,4. Exatamente. Mesmo em termos, acho que isto depois se estende ao aspecto social. E para aí, em março vamos estar a discutir o corte nos subsídios dos privados. Eu acho que isso sinceramente vai acontecer, mas, ao que tudo indica, o déficit deste ano do Estado português vai ser mais baixo do que aquilo que era previsto. Vai rondar os 4%. Exatamente. Mas vamos ter que pagar depois as pensões. Os fundos depois vão ter que ser pagos, exatamente. Ou seja, é tal coisa, é tal, a tal fantasia de Sócrates de que as dívidas se calhar não tinham que ser pagas. É pá, vamos lá ver isso. Depois do... Isso era giro. O quê? Não pagar as dívidas. Eu gostava. A Islândia fez isso. Já tinha um monte guitarras em casa para esta hora. E tive uma discussão há pouco tempo e se calhar vocês também viram, a Islândia é o meu segundo país. É o teu segundo país. Sobre a questão da Islândia, que tinha um problema diferente do nosso, que foi a dívida bancária, mas mandou os créditos à fava. Ou seja, a Holanda e a Inglaterra, que foram os bancos que depositaram dinheiro na Exatamente. Islândia, mandaram os créditos, fizeram um referendo, pagamos a dívida, pagamos o quê? Nós somos muito mansos nesse aspecto. Somos um povo tranquilo. Já diria Cavaco Silva. Vamos pagar e acabou. Por falar em Cavaco Silva. Mais um ano, menos vem um ano. Vem aí aquela época, agora os próximos 15 dias. Estou curioso pela mensagem de Natal. Vamos ter telejornais fabulosos com Cavaco Silva a ir às criancinhas, entre aspas. Opa. Meu Deus. A ir às escolas a ouvir cantar as janeiras e a comer bolo rei. Mas vocês já viram? Campeão. Pai, estes 15 dias. Estou mesmo curioso pela mensagem de Natal. A quadra natalícia é sempre qualquer coisa. É que eu imagino-me em casa com uma mantinha sobre os ombros, a beber um chazinho, a comer umas bolachas e ouvir Cavaco Silva a falar ao país no Natal de solidariedade, de união, de concertação pensas, de esforços. Vou sentir Cavaco Silva, o Policarpo também. E depois ouves e pensas: pi! Que é isto? Vou mudar de canal, vou ver o Shrek. Vou ver o Shrek, né? Vocês já viram a reportagem que deu há poucos dias de Cavaco Silva a inaugurar o Natal na presidência e a dizer que este ano não havia prendas para os funcionários e que existiriam muito menos cartões novos, pois iriam ser reutilizados os do ano passado. E depois a melhor ao lado com aquele sorriso sempre muito, muito formal. Foi bonito de se ver. Porquê que nós temos um presidente da República? Nós temos um presidente da República que nunca foi político. Epá, isto é espetacular, não é? Sim, ele tem aquela tendência para falar... Mas porque os políticos. Falar da classe política saindo dessa esfera. Ou seja, eu nunca fui político. Não vamos falar disto hoje, mas porquê é que temos um presidente da República? Num próximo programa podemos debater isso. Algarvio. Olha. Buliquei-me? Buliquei-me. Epá, bonita terra. Buliquei-me é um nome muito engraçado. Já que estamos a falar em República, já que estamos a falar em governo, dívidas e coisas que tais... Vamos falar, agora descomprimir um bocadinho, vamos falar do circo brasileiro. Isto porquê? O palhaço que fez furor no Brasil e foi eleito congressista teve o seu momento alto esta semana, quando presidiu um debate com, adivinhem só, palhaços. E artistas de circo no geral também. Neste debate foram debatidos os problemas do circo, nomeadamente os impostos e as dificuldades em obter licenças para a prática dos ditos espetáculos. Mas, importante em toda esta história, é Tiririca ser considerado um dos congressistas mais trabalhadores e que leva a política bem a sério. Eu estou a imaginá-los todos pintados nessa. Oh, você é um palhaço! Queres queixar a aguinha da flor ao peito? Você é um palhaço! Circo com o Vitório Cardinal. Como diria Tiririca. Pioquita não fica. Pioquita não fica. O número dele era o 4004. Epá, eu lembro-me disto. O grande responsável pelo hito Florentina de Jesus. Florentina, não sei se lembra. Eu adorava isso. Eu cantava isso na praia. Florentina de Jesus. Você me ama, porque é que me seduz? Tiririca, que disse recentemente numa entrevista no Brasil que estava bastante desiludido pela forma como pensava que ele iria abordar o trabalho, iria abordar o trabalho de uma forma menos séria, e está-se a revelar completamente ao contrário. Tiririca é dos mais trabalhadores e dos que mais critica neste momento a forma legislativa do Brasil e que mais atenta mudar. Epá, um bem-haja ao Sr. Tiririca. Um bem-haja ao Sr. Tiririca, mas deixa-me só aqui fazer um parênteses para explicar um bocadinho do que foi este eleição de Tiririca. Oh, história, gosto. Antes de mais, Tiririca tem um bonito nome, Francisco, o Otávio, Everaldo o Oliveira o Silva. E os papéis e os sublinhados. Exatamente. É um senhor. Para que conste, foi deputado federal mais votado do país. Ou seja, ele foi eleito pelo Estado de São Paulo e teve mais de 1.300.000 votos. Tu tens noção do que são 1.300.000 votos? Ele chegou à Câmara há cerca de 9 meses e ele disse que até aos 3 meses, isto para vermos um bocadinho a graça da coisa, até aos 3 meses depois de ter tomado posse, ele diz que ele confessou-se completamente perdido. Diz que agora já dá baile, que foi a expressão que ele usou, agora já dou baile aqui. Mas não deixa de ser engraçado. Teres um deputado federal que teve medo e que assume que teve medo de ter tomado posse porque teve que fazer um teste para saber para aferirem da capacidade dele ler e escrever. Repara. Sim. Eu vi essa dúvida, era analfabeto. Repara. E depois, seis, sete meses depois, está a presidir a Comissão de Educação e Cultura, que esteve a debater durante mais de 3 horas a concessão de alvarás para a instalação de circos nas cidades. Quantos ministros é que já se demitiram do Brasil por corrupção? Sete. Desde a posse da Dilma Rousseff, sete foram Mas eu gosto disso assim. Não, é, e o mais grave. É para fazer as coisas, é para fazer exatamente as coisas bem. O mais grave disto, voltando um bocadinho atrás, é que o Tiririca admite que se candidatou para ter publicidade gratuita e que estava à espera de ter cerca de 5 mil votos. Portanto, não, é verdade. E acabou por ter mais de 1 milhão e 300. Isto dá-nos um bocadinho que pensar, tendo em conta que o modelo eleitoral e o sistema político no Brasil é substancialmente diferente do nosso, em que vai beber muitas das coisas ao modelo americano, faz-me um bocado de confusão analisar a forma, o descrédito total que a democracia tem, não só no Brasil, mas que vai tendo em todo o lado. Agora, fazendo uma pequena extrapolação do caso Tiririca para o caso português. Vamos imaginar que o José Manuel Coelho ganhava a presidência da República. Eu ia dar esse exemplo até, por acaso. Estás a perceber, com campanhas a brincar, entre aspas, com escárnio, denunciando meia dúzia de situações, o Tiririca, o slogan dele era pior, vota Tiririca porque pior que está não fica. Sim. Isto pode ter muita graça. E nós estarmos a fazer zapping e ver este tipo de coisas tem muita graça, de facto. Só que temos que pensar que nós estamos a tratar dos destinos de um país. Estas pessoas estão a ser pagas com dinheiro dos contribuintes. Temos que pensar que isto não é uma brincadeira. É que, repara... É um ataque até muito, no dia, muito grosseiro à democracia. No dia em que o Tiririca está a presidir a comissão, ele levou aquilo um bocadinho a sério e tal, mas passou só a fazer piadolas e fazer trocadilhos com o nome dos convidados. Até usou aqui com o presidente, com o Kornowski. Exatamente. Ele diz que foi para desanuviar o ambiente. Exatamente. Esteve a falar do tempo dele em que era animador na casa dos meninos ricos, como ele diz. Kornowski. Nós não podemos também descurar aquilo que é o papel de representação ou representação na democracia e pensar que há um bocadinho de seriedade nestas coisas. Se bem que eu compreendo também que há uma crise tremenda de valores na política, que há de facto um afastamento tremendo entre eleitores e eleitos, entre eleitores e seus representantes. No entanto, e as pessoas estão cansadas que haja constantemente uma data de moralistas, políticos que sejam moralistas, que sejam demagógicos, que sejam uma espécie de pregadores, que estão constantemente a indicar o caminho através da palavra. As pessoas querem que lhes seja indicado o caminho através da ação, não é com um governo que tem já 7 demissões por escândalos de corrupção e com deputados que vão para as câmaras brincar, seja no Senado ou seja na Câmara dos Deputados. Mas depois também há aqui uma questão... E podemos transportar isto para a nossa realidade também. Mas deixa-me só... Há aqui uma questão interessante, que é... A primeira vez que tu brincas, e o Tiririca e o José Manuel Coelho são provas... Principalmente o José Manuel Coelho e o Tiririca pode depois fazer prova disso. Mas o problema é que no Brasil, por exemplo, há mais Tiriricas. O Tiririca é o caso mais paradigmático, mas há mais Tiriricas. É, há a primeira mais... vez que tu fazes... Havia a mulher melancia e coisas... E afins. Isso é um excelente nome. A primeira vez que tu fazes a piada, resulta... Mulher melancia é uma mulher madura. E o José Manuel Coelho teve quase 5% nas eleições presidenciais. Pronto. Tentou fazer o mesmo género de campanha agora nas eleições madeirenses e já não teve... sequer um resultado tão bom como teve nas presidenciais e tanta projeção como teve nas presidenciais. Ou seja, mesmo que tu queiras abandalhar um bocadinho a política e chamares a atenção, tens que renovar sempre a fórmula. Agora, aqui é outra situação. A política, a democracia vai sempre ter partidos e são eles que vão ganhar, nomeadamente pelas suas bases eleitorais, pelos seus militantes, que votam sempre nos partidos e asseguram que a chamada palhaçada, nada contra o Sr. Tiririca, não continue. Agora, eu acho que cada vez mais, com a situação atual da política nacional, internacional, e a forma como as pessoas estão a viver o seu dia-a-dia com dificuldades e a dizer são eles que têm a culpa de nós estarmos assim, acho que estas situações, estes casos, vão aparecer cada vez mais. Sim. Vamos ter cada vez mais casos de brincadeira, de escárnio em relação à política, porque as pessoas também se riem, divertem com isto e associam-se. Um dos meus sonhos é ver o nome de Manuel João Vieira no boletim de voto à presidência da República. Eu assino sempre, desde que posso, que assino. Foi só uma mas vez. Ele é o eterno candidato assino... à presidência. Não, ele é o eterno candidato a candidato. Candidato a candidato. Sim. Assino sempre. E os homens da luta também iam-se candidatar à presidência da Câmara de Lisboa. Pá, mas não conseguiram. Foi por causa das assinaturas, não foi? Já não lembro bem. Mas isto para dizer, o Brasil tem um modelo diferente, tem 21 partidos representados só na Câmara dos Deputados, se não me engano, mas isto também reflete um bocadinho. 21? Sim, 21 partidos representados. São 513 deputados também, porque aquilo é um sistema proporcional, cada estado tem aquilo, ou seja, tendo em conta a percentagem de população, residente naquele estado, também elegem X número de deputados. Há uma conta qualquer, uma regra três simples que eles fazem, exatamente. Mas isto reflete o afastamento das pessoas e reflete também a inconsciência popular para o voto. Sim. As pessoas não medem as consequências deste tipo de votos. Deixa-me só dizer uma coisa. Isto não convém à classe política também. Tiririca tem um transtorno de desenvolvimento da expressão escrita. Ou seja, não consegue agarrar numa caneta com firmeza. Por isso é que se suspeitou que ele seria analfabeto. Mas podes continuar. Pronto, lá está. E isto reflete também aquilo que é a dificuldade das pessoas em fazerem um juízo minimamente racional do próprio voto. Mas lá está, eu compreendo em parte também que as pessoas não se revejam, estejam cansadas. O modelo democrático tal como o conhecemos está, talvez esteja esgotado, talvez precise de ser repensado. E já estou um bocadinho como dizia o padre António Vieira, com tanto moralista, com tanto pregador, será o sal que não salga ou é a terra que não se deixa salgar? Ou seja, será a classe política e os tais moralistas, os tais demagogos que proliferam por aí, que têm que repensar a sua atitude, ou é a própria terra, ou seja, nós todos, enquanto sociedade civil, que não nos deixamos salgar e que estamos extremamente suscetíveis a toda esta corrupção, mas a toda esta... São os dois, porque não interessa. A nível de valores, percebes? Isto é uma questão axiológica mais. Não interessa aos políticos ensinarem as pessoas, porque eu acho que neste momento, e cada vez menos, e eu defendo que devia ter mais, quer a política, quer os média, têm um carácter muito pouco pedagógico. A frase não ensinam às pessoas o que é que está a passar. As pessoas merecem os políticos que têm. Exatamente. O poder político reflete a classe, o povo. E em Portugal tem-se muita ideia, tem-se muita mania de eles são maus, eles são isto. Mas nós somos os primeiros a não pedir fatura, somos os primeiros a favorecer o compadrio, a favorecer o amiguismo, a pedir cunhas, a pedir favores, a tentar... E como os outros fazem, os outros também fazem, eu faço também, pronto, a tentar fugir aos impostos, e depois somos os primeiros a ir à porta do Estado e exigir. Epá, isso não pode continuar. Epá, faltava aqui um púlpito para fazer aqui um comício. Não, mas... Estás a ouvir palmas na tua cabeça, não estás? Mas estou a ouvir palmas na minha cabeça. Grande Luís Pedro Nunes, pá, se me respondesse só... Qualquer dia, pode ir uma conferência no ISCS. Acho que é bastante fácil, há 25 por dia. Há 39. Meu Deus. Agora é tal situação. Mas não nos deixam comer os bolinhos. Eu quero falar por milhões de pessoas que andam no ISCS, somos milhões, que não conseguem comer os bolinhos que estão lá para as pessoas de gravata. Podes continuar. Não consegue, não temos rádio ainda lá. Agora, a tal coisa. Eu estava a dizer o quê? Queremos bolinhos. Não, isso é balazinho. Já estão 5 minutos, portanto, baixa. Falta 5 minutos, exatamente. É tal situação. É pá, os países merecem os políticos que têm. É pá. Se calhar, o Brasil está numa fase de crescimento, numa fase de desenvolvimento, mas também já passou por uma fase muito difícil, com moeda claro nova sim. todos os meses, claro epá, tudo mais. Mas eu acho que aqui também se nota o reflexo do mandato Lula da Silva e dos próprios escândalos, que aqui não tem muita projeção em Portugal, mas dos próprios escândalos que a política brasileira tem, como o caso do Mensalão, que é a epopeia do escândalo no Brasil e que já levou a que 7 ministros da Dilma Rousseff saíssem de cena. Ou seja, eu acho que as pessoas refugiam aqui, nesta brincadeira, nesta situação, para tentar levar a política de uma forma menos séria, porque acho que as pessoas também já estão um bocadinho fartas de... Principalmente no Brasil, acho que as pessoas estão um bocadinho fartas de escândalos e de epá, não sei. Porque não vê melhorias muitas vezes, percebes? Fala-se em melhorias e desenvolvimento do Brasil, mas que há muitas pessoas a que esse desenvolvimento não lhes chega diretamente. Elas não sentem isso na sua carteira ou na sua vida, ou etc. E depois... fazem esse tipo de voto menos... Sim, mas o Brasil tem uma questão interessante. Com menos consciência, talvez. E que também acontece na Venezuela, que é o Estado preocupar-se muito com as classes mais pequenas, dando certos rendimentos, de forma que as classes mais pequenas consigam subir o seu nível de vida. O que preocupa em muitas classes ricas. Pá, isto é interessante. Por isso é que, em parte, o Hugo Chávez é durado na Venezuela. Falei do Chávez, pronto. Fico consternado quando falas do Hugo Chávez. Mas sim, é normal, porque as pessoas que mais têm são as pessoas que mais têm a perder, portanto são as que mais se preocupam. Sim. Exatamente, eu hoje estava a ler o artigo no destaque da Isabel Stilwell e ela estava a falar estava a referir a questão das taxas moderadoras e estava a abordar o discurso do Paulo Macedo. E por um lado, por muito que eu até compreenda que a situação vai ficar bastante difícil para uma série para a grande maioria da nossa população, o que o Paulo Macedo dizia era: nós vamos isentar taxas moderadoras cerca de 60% das pessoas. Ou seja, quem vai pagar os cuidados do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, os cuidados públicos de saúde, vão ser os outros 40%. sobre os quais a maior parte de, destas medidas de austeridade já estão a recair. E Isabel Stilwell questionava, será assim tão legítimo fazer recair mais uma medida dura, mais um pagamento gravoso, mais austeridade, no fundo, a quem de facto já tem vindo a pagar todas estas, toda a situação do país? É uma questão que nos deixa também, que nos faz refletir um bocado. Não estou com isto a dizer que não seja, que seja mais ou menos justo, mas estou a perguntar também até que ponto é legítimo ser a mesma franja da população a financiar tudo o resto. Eu compreendo que o desemprego é uma situação complicada, eu compreendo que uma série de pensionistas vivam no limiar da pobreza, eu compreendo que os jovens, muitos deles, não tenham emprego e que não tenham forma de se sustentar e a maior parte ainda estão na casa dos pais. Mas os esforços não vão continuamente poder bater à porta dos mesmos. Sob pena de haver uma convulsão social tremenda. As pessoas até um ponto não têm a culpa de terem mais ou menos dinheiro, obviamente, exatamente, do que as outras. Exatamente, e isto vai descambar num ambiente hostil entre as pessoas. Esta ideia de solidariedade social que existe na mente dos nossos estadistas ao longo dos últimos anos é tudo muito, muito artificial. Isto não existe na cabeça das pessoas. Se nós falarmos com as pessoas no dia-a-dia, existe na cabeça de algumas, ou existe na cabeça dos que menos têm, porque precisam. Se a posição delas talvez fosse inversa, não sei até que ponto a posição se manter-se-ia, percebes? Vai ser complicado. Eu acho que viver um dia de cada vez. Quando estás no fundo do poço, é normal que queiras que te venham buscar, e os de cima é normal que não te queiram vir. Exatamente, vir e as pessoas, cada vez encaram, as pessoas cada vez encaram com mais dificuldade, que lhes vão ao bolso e elas não sabem exatamente para o quê. Será que estão a ir-nos ao bolso para pagar os pagamentos dos juros à Troika? Estão a ir-nos ao bolso para financiar os cuidados de saúde do meu vizinho? Estão a ir-me ao bolso para pagar uma série de excessos das autarquias? E isto vai ser uma roda viva, vai ser um processo muito complicado. Portanto, deixa-me só terminar novamente com o padre António Vieira. Eu não acredito que haja solução para isto, mas a pergunta é, o que é que se faz ao sal que não salga? E o que é que se faz à terra que não se deixa salgar? A questão é esta, porque não há uma solução milagrosa para tudo isto. E assim terminamos mais um Conversas de Esquina, sábado às 18h03, segunda-feira às 9h03. Voltamos então na próxima semana, sempre à mesma hora. Mail, Facebook, temos tudo, sim. A Rui, ele está a fazer sinal porque temos que acabar, exatamente. Voltamos então na próxima semana. Beijinhos, abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau.